Acesse o Dai Playboy. Meuscds.com. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui ousado. Na sua parte nunca teve amor. E não corta o mal pela raiz. Antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. E vai doer, vai. E vai passar, vai. Eu não queria mais. Vou te deixar pra trás. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. E a notícia é vista pra ir pro hotel. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. E a notícia é vista pra ir pro hotel. Mas também até lá, pode me bloquear. Semana Lula, a fera do amor. Oh, oh, oh. Meuscds.com. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca teve amor. Cortar o mal pela raiz. Antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. E vai doer, vai. E vai passar, vai. Eu não queria mais. Vou te deixar pra trás. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser picar. Notícia é vista pra ir pro motel. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. E a notícia é vista pra ir pro motel. Mas também pra namorar. E até lá, pode me bloquear. Semana Lola, a pega do amor. Oh, oh, oh, oh. Vai, Genael. Solta o sucesso, bebê. Bota a galera pra cantar. Rocha, papai, vai.